canta assim. Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço. Agora o seu namorado vai saber que você tem outro. É o barão da pisadinha. Eita, menino, é bom demais. É pra torrar paredão. Olha a pisadinha. Faz tempo que a gente tá ficando e o coitado não percebe. Uma mulher assim como você não é qualquer um que merece. E quando a gente tá na cama, ele liga, parece que adivinha quando a gente faz amor. E na hora que você tava suadinha, te deu uma chupadinha e você arrepiou. Canta comigo! Eu vou deixar você embora, mas com minha marca no seu pescoço. Agora o seu namorado vai saber que você tem outro. Uma mulher assim como você não é qualquer um que merece. E quando a gente tá na cama, ele liga parecendo que adivinha quando a gente faz amor. E na hora que você tava suadinha, eu dei uma chupadinha e você arrepiou. Eu vou deixar você embora, mas com minha marca no seu pescoço. Agora o seu namorado vai saber que você tem outro. Marca no seu pescoço. Agora o seu namorado vai saber que você tem.